Introdução Workshop 645. Tecnologia do plasma da Fundação Cash reconhecida pelas universidades. Compreender a fisiologia plasmática. O beijo da mãe. A linfa é mais importante, converte os raios cósmicos. 666. Limpeza da linfa, respiração. A demonstração da semana passada de como a tecnologia do plasma da Fundação Cash revolucionou o mundo da agricultura despertou grande interesse por parte de universidades agrícolas, institutos e governos, segundo o Sr. Cash. No passado, sempre que a Fundação Cash apresentava algo novo, havia forças que reagiam para impedir esse avanço. Desta vez, ele esperou até que o fruto amadurecesse e agora vemos o resultado disso. Até mesmo nós, buscadores de conhecimento, ficamos surpresos e felizes com o quão avançada a tecnologia da Fundação Cash se tornou e a escala gigantesca do projeto é muito animadora. O momento é muito positivo, mas ao mesmo tempo ele disse que não temos pressa. O mais importante não é a quantidade ou o tamanho, mas sim que aqueles que se juntam e trabalham com a Fundação Cash sigam o ethos da Fundação Cash. Caso contrário, acabaremos da mesma forma que a yoga e o budismo aqui no Ocidente, apenas como um exercício físico e não como a iluminação da alma do homem. Um dos indicadores da mudança do homem será a capacidade de transmutar, por isso o Sr. Cash está direcionando o foco dos ensinamentos para que reconheçamos por que não conseguimos transmutar e para aprofundarmos a compreensão de nós mesmos. O maior dilema que os buscadores de conhecimento e a humanidade enfrentam por não conseguirem transmutar é que não sabemos como conectar nossa fisicalidade à nossa alma. Isso ocorre porque não compreendemos o processo de como nosso próprio corpo é criado, nem como ele funciona, o que a ciência chama de fisiologia. Mas a fisiologia construída a partir das suposições do homem não compreende o plasma. Os mensageiros nos ensinaram isso no passado, mas depois esquecemos. Ele nos pediu o Sr. Cash para ouvir com atenção. Não há diferença entre como nosso corpo é estruturado e como as estrelas, a galáxia e o universo são estruturados. É tudo o mesmo conhecimento e a diferença está na quantidade ou na medida. Assim, o ser humano poderia ser comparado com uma colherada de água, o planeta como um copo, o sistema solar um galão e o universo um oceano. Então há relação com o ambiente e as condições relativas de cada plasma. E há também o mecanismo de como cada plasma funciona, como é mantido e as razões para isso. Por exemplo, nosso planeta ele converte os raios cósmicos em suas águas e oceanos, mas há outra função para os oceanos em relação ao universo. A luz azul refletida pelos oceanos da Terra tem um efeito estrelizante para outros no espaço, ao qual ele se referiu como trabalho dimensional. Então, de alguma forma, o azul do oceano ele ajuda o sistema solar a se posicionar, assim como a galáxia. Então, foi destacado aqui que tudo está conectado a tudo mais, e quando uma pequena célula morre, ela pode derrubar todo o organismo, como vemos, por exemplo, nas células cancerosas no corpo do homem. Mas agora o homem, devido à sua matança e destruição, tornou-se um câncer em toda a criação. Esse câncer ele fez metástase para outras partes do universo e por isso eles vieram até aqui para poder tratar esse câncer, mas não com quimioterapia. O tratamento consiste em elevar a alma do homem por meio do ensinamento do conhecimento da criação. E é nesse ponto que nos encontramos hoje. Ao longo dos anos, o Sr. Cash explicou detalhadamente como matamos ao comer. Pode ser muito difícil compreender que comer outros seres é matar, já que estamos tão acostumados a isso e porque se não comermos já acreditamos que morremos. Então aqueles que dizem, ah, eu não mato porque eu sou vegetariano como os monges budistas. Esses estão se enganando ainda mais, porque na verdade eles estão matando milhares de seres do arroz e grãos e esgotando sua própria energia. Se quisermos sinceramente entender como estamos matando, podemos estudar os ensinamentos da ciência do plasma da Fundação Cash, pois isso é ensinado em detalhes aqui. Toda essa matança começou no útero da mãe por causa da ignorância. Será que realmente precisávamos do cordão umbilical ou já estávamos sendo alimentados pela alma do Criador através dos campos da criação? De certa forma, podemos dizer que não é nossa culpa. Não tínhamos a consciência para escolher. Mas o que fazemos com nossa vida agora é nossa responsabilidade, porque temos agora o conhecimento. A primeira coisa que nos é dada quando entramos nessa dimensão é o seio da mãe para nos alimentarmos de seu leite. É a essência de sua energia e ela nos dá isso livremente e gratuitamente no espírito do universo, que é o amor incondicional. Mas então o que acontece? Como ela não compreende que já estamos sendo alimentados pelos raios cósmicos do Criador, ela começa a colocar cadáveres de outros seres na nossa boca e o ciclo de matança se inicia para nós. E isso é feito para manter o status quo. Não podemos realmente culpar ninguém. É assim que as coisas são configuradas aqui neste planeta. Mas podemos começar a aprender como o corpo realmente funciona e então podemos escolher. Em algumas culturas, a mãe é equiparada ao Criador porque ela possui esse amor e parece sempre saber do que a criança precisa sem que ela precise pedir. O mecanismo por trás disso é chamado de o beijo da mãe. Talvez pensemos que esse beijo seja apenas sentimental e talvez ela também pense assim, a mãe. Mas, na verdade, ele tem uma função mais profunda. As almas da mãe e da criança transferem informações do campo magnético entre si. As necessidades da criança também podem ser transmitidas através do toque e do olfato. Então, a alma da mãe adiciona os nutrientes e as substâncias químicas que a criança precisa no próximo leite que ela vai dar. É o mesmo processo, seja uma ama de leite, uma mãe de aluguel ou uma cadela amamentando a criança. Esse processo de amor e cuidado é inerente a toda a criação. Sr. Cash diz que essa inteligência das almas é tão poderosa que reorganiza todo o ciclo de nascimento para que a criança cresça forte. Isso é incrível. E agora imagina o que aconteceria se fôssemos beijados diretamente pelo Criador. Talvez seja isso que aconteça com certos profetas. Eles são beijados pelo Criador. Ou será que isso se tornará nosso modo de vida normal quando começarmos a viver através da alma do homem? Podemos levar isso ainda mais longe, dizendo que é assim que a criação já funciona por meio do hidrogênio, que é o elo com o Criador, e do carbono, que é a dimensão da fisicalidade dele. Em outras palavras, como aprendemos na semana passada, o hidrogênio está sempre disponível e alimenta a nossa alma mesmo fora do planeta, quando estamos viajando com a alma no espaço. E todas as entidades biológicas na criação são feitas de cadeias de carbono e hidrogênio, e essa é a manifestação da fisicalidade dele. Em breve, a Fundação Cash mostrará um sistema de plasma capaz de captar um único raio de hidrogênio e assim iluminar com ele o planeta inteiro continuamente 24 horas por dia. Quando somos beijados por essa luz, ela detecta tudo o que precisamos e nos fornece. Isso não é mágica, é assim que a criação funciona e está configurada. O problema é que, como humanidade, estamos tão abatidos que aceitamos então com o fato de que precisamos comer, e então negamos a matança, nos submetendo assim a viver uma vida em uma das condições mais baixas do universo. Precisamos nos reeducar para sentir um amor verdadeiro e viver uma vida correta, então seremos capazes de receber os campos. Somos nós que bloqueamos os campos pela maneira como vivemos. Agora chegamos à parte aqui da fisiologia. Nossos médicos, que acham que sabem tudo, nos treinaram para acreditar que é o sangue bombeado pelo nosso corpo responsável por alimentar todas as células e nos manter vivos. Mas será que isso é realmente verdade? Como sabemos disso? Somos constantemente bombardeados com o que eles chamam de fatos, e então assumimos o que eles dizem que está correto. E as pessoas dirão, bem, eles podem transplantar um coração, se você sofrer um acidente, eles podem até salvar a sua vida e assim por diante. Não estamos aqui negando nenhuma observação na fisicalidade, mas não sabemos realmente os detalhes de como isso funciona, e esse é o fato. Essa é a diferença. A Fundação Kessler está tentando nos educar para que possamos entender isso por nós mesmos. O problema é que a alma, a energia interna, ou se você preferir chamá-la de Ti, é invisível. Não podemos percebê-la diretamente na dimensão física, mas é exatamente como a eletricidade. Vemos a lâmpada acender e inferimos que há eletricidade. Sentimos a energia em nosso corpo e inferimos que é a alma. Temos dois sistemas no corpo, o sanguíneo e o linfático. Se você observar um mapa dos dois sistemas, eles são espelhados um no outro. A ciência diz que o sistema linfático serve apenas para drenar e higienizar. Quando o sangue é bombeado pelo coração, há um vazamento dos vasos que é coletado no sistema linfático e devolvido ao sangue. Eles dizem que a linfa não é bombeada pelo coração, mas sim se move por meio da contração dos músculos de válvulas unidirecionais nos vasos e pela respiração. Curiosamente, dizem que a respiração abdominal profunda cria mudanças de pressão que movem a linfa em direção ao coração. No nível de conhecimento que os cientistas possuem, o coração é tudo para eles, e a linfa é apenas algo extra necessário para remendar as coisas. Na fisiologia plasmática do corpo do homem, a linfa ela tem uma enorme importância na formação e manutenção das células do corpo, muito mais até do que o sangue. Na verdade, o coração ele bombeia tanto a linfa quanto o sangue, mas de forma oculta que ele faz isso, e é por isso que o homem não consegue compreender isso. No desenho, o Sr. Cash explicou que as duas câmaras superiores do coração bombeiam o sangue e as duas câmaras inferiores, a linfa. É um pouco difícil esclarecer isso. Então, as duas câmaras inferiores as bombeiam o sangue, mas, ao mesmo tempo, a linfa. A dica foi que essas câmaras inferiores não têm orifício, ou seja, na parte inferior. E a parte inferior, ela enche-se como um copo ou uma bolsa, por exemplo, e em seguida é comprimida pelos músculos pela parte superior até ficar vazia, e esse espaço vazio ele cria então uma cavidade fora do músculo cardíaco onde se encontra a linfa. De certa forma, funciona como uma bomba dupla, tanto para o sangue quanto para a linfa. Essa pressão criada pela ação de bombeamento do coração também move a linfa. Os cientistas admitiram que a ação respiratória dos pulmões move a linfa, mas eles não conseguiram entender que o mesmo acontece com o coração. Talvez eles pensem que o coração está suspenso ali solto no peito, mas ele está na verdade posicionado por campos magnéticos e está em um vácuo de campo magnético. A linfa está em contato direto com o músculo cardíaco, então se você empurrar de um lado, puxa do outro. Isso também implica que o que cria pressão arterial também cria pressão linfática. E é por isso que o número superior da pressão arterial indica pressão sanguínea e o número inferior dela indica pressão no sistema linfático. Objetivamente faz muito sentido, mas será difícil para os cientistas aceitarem isso. Uma maneira de testarmos isso é medir a pressão arterial antes de fazermos o exercício de limpeza da linfa e em seguida medir a pressão arterial. Se nossa pressão arterial era 12 por 8, ela deveria passar para 12 por 6 depois do exercício. Do ponto de vista dos cientistas, nada aconteceu, então não deveria haver mudança. Mas se realmente movemos a linfa com nossa respiração e emoção, então esperaremos ver uma mudança, porque a linfa transparente é uma mistura de muitos ganhos e está no estado de energia, ou deveríamos dizer no estado entre energia e matéria. Os médicos da medicina tradicional chinesa trabalham com a linfa quando diagnosticam o paciente usando os métodos da medicina tradicional chinesa de leitura do pulso e observações em geral. Mas eles não sabem que é isso que eles estão fazendo, na verdade. Eles chamam isso de qi e sangue, ou sui, na medicina chinesa, e princípios do yin e do yang. A razão pela qual a linfa é transparente é porque ela está no estado de energia e é como a transparência do espaço, que é altamente energética e a fonte da vida e da criação. Esse espaço vazio não está vazio, e agora estamos aprendendo cientificamente por que ele não está vazio. E ele não é escuro da maneira como vemos na fisicalidade. O Sr. Cash nos ensinará como ver isso à luz do dia do conhecimento e da compreensão. Na verdade, a Fundação Cash está construindo um sistema capaz de iluminar todo o universo com um raio de hidrogênio. Parece fantástico, mas com essas tochas cósmicas podemos ver nas profundezas do espaço através da dimensão da alma do homem. Mas precisamos compreender o conhecimento, caso contrário, vira apenas um show de mágica. Quando comemos pela boca, ingerimos o sangue de outro animal e o convertemos em nosso sangue, que é a parte física do nosso corpo. Quando respiramos ar, ele passa primeiro perto da alma do homem na parte posterior da garganta e alimenta a alma do homem diretamente. Em seguida passa para os pulmões e acredito que sua energia seja absorvida assim pela linfa. O que eu entendi é que a Terra ela absorve os raios cósmicos e os converte em aminoácidos no estado da matéria, que se torna então um petróleo bruto dentro do planeta. Da mesma forma, a medula óssea absorve os raios cósmicos ou os campos do universo, e existem esses que eles chamam de poços de petróleo, como petróleo bruto, dentro da medula óssea. E ele se converte no estado da matéria do sangue, mas também na linfa. Mas não tenho certeza que não ficou claro. Ou pode ser que a linfa absorva os raios cósmicos e, por meio do processo da medula óssea, os converta em sangue e linfa. Pode ser das duas maneiras. De qualquer forma, a medula óssea ela é a conversora das energias universais em estado de matéria do corpo. A energia dos raios cósmicos se converte em linfa e, em seguida, no estado de matéria do intestino grosso, e a matéria convertida compõe metade do material nas fezes. Precisamos entender melhor como essas energias universais são convertidas em matéria. Devemos lembrar que o câncer, ele é, na verdade, apenas a criação de células extras. De certa forma, por meio de nossas emoções, dizemos ao nosso corpo para continuar criando células, e então, quando elas começam a interferir nas funções do corpo, chamamos isso de câncer. Portanto, os raios cósmicos estão sendo convertidos em câncer, mas todo o controle vem por meio de nossas emoções. Portanto, também podemos controlar a erradicação do câncer por meio de nossas emoções. A chave é compreender o processo de transformação por confirmação da conversão da energia em fisicalidade, que é a parte sanguínea. A parte da energia é a linfa transparente. Os povos antigos que viveram no planeta sabiam como fazer isso. Mas recentemente, Rockefeller queria poder por meio da venda de mais petróleo e por isso interferiu no sistema educacional para promover as suas ideias. Agora vamos trazer as unidades de rede de uma nação e faremos a mesma conversão que o corpo faz com os raios cósmicos, mas em escala planetária. A grande lição aqui é que é o sistema linfático que converte energias universais no estado de matéria do corpo. As pessoas relataram ter visto alienígenas que não têm boca, mas mesmo assim eles precisam ter um sistema linfático interno para converter os raios cósmicos. Quando os entusiastas de OVNIs falam sobre alienígenas, eles são apenas como comentaristas, pois não há compreensão deles do que eles estão falando de fato. Já com a Fundação Cash, estamos aprendendo a ciência do plasma e aos poucos adquirindo mais conhecimento sobre como o universo funciona e sobre o fenômeno que chamamos de OVNIs. Se quisermos comparar o corpo humano à caixa de ganho de CO2, então talvez o sangue e o sistema neural sejam como a placa de cobre e os fios de cobre conectados à pequena bateria, e a linfa seria como a placa de cobre nano revestida e água salgada, e o tempo, lugar, posição e inércia se conectam à intenção, que são os campos de nossa emoção para criar assim o ganho de CO2, que é a manifestação na fisicalidade. E este é o mesmo processo e padrão da criação, seja na criação de nossa alma, corpo físico, terra, sistema solar, galáxia ou universo. O padrão é o mesmo, mas ainda há muito mais a entender sobre como isso funciona e interage com outros plasmas. Isso nos leva então ao próximo estágio do ensinamento. Bom, para resumir o sistema linfático, podemos dizer que se trata de um fluido plasmático transparente que contém a essência dos alimentos que ingerimos, transformando-se em sementes plasmáticas que atraem 80% da energia de que nosso corpo necessita para viver proveniente do universo ou raios cósmicos. A linfa absorve energia, a medula óssea converte no estado material do sangue e a linfa flui por todo o corpo alimentando e criando as células. Parece que o sangue, na verdade, ele pega carona na linfa da mesma forma que a fisicalidade se alimenta da alma do homem. O fluido em si é uma sopa de campos que pode ser transformada em qualquer célula do corpo de acordo com as condições e é controlada pela alma por meio das emoções. É claro que a tireoide e o tálamo fazem parte do processo de conversão celular. Portanto, se tivermos o conhecimento e o controle sobre as emoções, podemos viver de um único alimento e o corpo converterá a linfa no que for necessário. O ponto principal do ensinamento de hoje é que devemos compreender que a linfa é um mecanismo-chave para alimentar o corpo e mantê-lo vivo e não o sangue. Usaremos o sistema de rede de uma nação para alimentar a linfa e ela será convertida no estado material do corpo sem a necessidade de matar. A parte prática de aprender a trabalhar com a respiração e a linfa será ensinada nas sessões de voo mensal. Ele disse que temos 21 workshops para nos prepararmos para o workshop 666 em outubro. Bom, todos sabemos a que o 666 se refere nas religiões do Levante. Mas será que eles serão capazes de impor seus conceitos ao resto do mundo? Aqueles que conseguiram enganar o mundo que chamam de Rockefellers, Rothschilds, reis, papas e o resto? Bom, os mensageiros são professores universais e estão aqui ensinando à humanidade os fundamentos de como viver livre no mundo e não matar. Assim, os outros não poderão mais nos escravizar. E quando pararmos de matar, poderemos nos unir à comunidade universal e viajar pelo universo. Então seremos capazes de nos alimentar através dos campos, criar toda a energia de que precisamos nos conectando ao sistema de rejuvenação com nossas emoções, e ninguém será capaz de nos controlar para seu próprio benefício. Quando amadurecemos o suficiente no conhecimento, então ele nos mostrará a luz do Criador. Quando os buscadores de conhecimento dizem que não conseguem transmutar, eles deveriam olhar para dentro de si mesmos para encontrar as respostas. O Workshop 666 é o tempo prometido nos livros sagrados para a manifestação do prometido. Mas não será uma pessoa, será um conhecimento que todos possuem e ao qual basta se abrir a ele. Isso trará a unificação da humanidade e a paz mundial. Esperamos que possamos estar à altura da ocasião. O objetivo do trabalho que a Fundação quer estar realizando na área agrícola, na cidade espacial, na China, não é a comercialização da tecnologia pela Fundação Cash. Em vez disso, estamos fornecendo conhecimento, desenvolvendo a tecnologia e apresentando protótipos para que outras empresas se juntem a nós, obtenham certificação e licença da Fundação Cash e dessa forma divulguem assim a tecnologia. Além disso, queremos que os buscadores de conhecimento se juntem a nós e criem o que chamam de empresas spin-off, o que significa que à medida que pesquisam e avançam em direção a um objetivo maior, eles descobrem tecnologias ao longo do caminho que serão benéficas para a sociedade e essas são então desenvolvidas para serem comercializadas para o público. A intenção daqueles que comercializam a tecnologia faz parte dos campos que estão sendo criados. Portanto, se eles tiverem ideias americanas muito fortes de priorizar o lucro em detrimento do bem da humanidade, veremos uma continuação do que temos atualmente em todo o planeta. Como buscadores de conhecimento, precisamos entender isso para trazer a mudança. E o Sr. Cash deu a entender que esse é um dos maiores problemas que estamos enfrentando com alguns buscadores de conhecimento. Eles aprenderam um pouco e acham que sabem tudo. Eles parecem não entender que se trata de um esforço conjunto e que o objetivo aqui é trazer a mudança. Então, aqueles que acrescentaram um pouco de seu conhecimento à tecnologia agora acho que são os donos dela. A doença da ganância pelo lucro, a luta para obter controle sobre as coisas, o sentimento de que isso é meu, se espalharam pelo mundo com os computadores Apple e os telefones celulares. Ele está tentando aqui nos ensinar, o Sr. Cash, que os buscadores de conhecimento receberam conhecimento da mesma fonte e estão trabalhando juntos para desenvolver a tecnologia. Mas o mais importante é ter o ethos correto e a intenção de beneficiar a humanidade com isso. É claro que apenas usar a tecnologia levará aos campos, mas esse pode ser um longo processo a ser percorrido. E se nós, buscadores de conhecimento, compreendemos que podemos concentrar nossa intenção e nos iluminar, então nos tornaremos esse ponto de serviço à humanidade. Assim, a tecnologia se espalhará da maneira correta e rapidamente por todo o planeta. Temos que observar como esses primeiros passos da tecnologia do planeta estão se desenvolvendo e como ela será apresentada ao público, e o Sr. Cash está aqui para nos guiar para que não nos desviemos do caminho novamente. Há um grande projeto em andamento na Romênia. A Fundação Cash planeja adquirir 1 milhão de metros quadrados para a agricultura em 2026. Senhor Cash fará uma visita no final deste verão e discutirá uma colaboração com os agricultores romenos que estão utilizando tecnologia GANs e desejam expandir suas atividades. No Texas, nos Estados Unidos, eles esgotaram o lençol freático devido à agricultura comercial excessiva e agora precisam abandonar as propriedades. A Fundação Cash desenvolveu a tecnologia para gerar chuva em desertos e está procurando agricultores no Texas que gostariam de se juntar a Mark Ray e desenvolver a agricultura naquela região. É interessante como uma nova tecnologia como o plasma da Fundação Cash pode entrar em situações impossíveis nas quais os outros perderam a esperança e desistiram e, assim, e ainda assim reverter a situação com a tecnologia. Foi isso que eu entendi que aconteceu na China. As estufas europeias não eram adequadas para as condições chinesas e ninguém quer usá-las. Então o governo cedeu algumas para a Fundação Cash e, como vimos no vídeo, nós as transformamos totalmente usando a tecnologia do plasma. A Fundação Cash adotou uma abordagem diferente com organizações e governos em potencial que desejam trabalhar conosco. No passado, eles obtinham suas informações apenas na internet, que é controlada, e os inimigos da Fundação Cash tinham permissão para bombardear colaboradores em potenciais com muitas mentiras e bobagens. Agora, as organizações terão acesso a outro lugar e a documentos confidenciais não disponíveis ao público sobre o trabalho real da Fundação Cash, e poderão entrar em contato com o governo chinês e outros governos para confirmar o trabalho que realizamos com eles. Isso deve mudar muitas coisas para a Fundação Cash. Sr. Cash também esclareceu sobre os exercícios da limpeza da linfa no Índice Rápido, onde você pode encontrar informações detalhadas. O ponto principal é que devemos compreender a essência do que estamos fazendo e usar a respiração e emoção para limpar o sistema linfático. Não se trata de copiar a postura exata, mas de compreender o que estamos fazendo. A linfa está no estado GANS e é um plasma, portanto responde à nossa respiração guiada por nossos sentimentos, pensamentos, intenções e conhecimentos sobre o que estamos fazendo. Por isso é importante aprender, tentar compreender e estudar o ensinamento, especialmente este e os que virão até outubro, pois eles se concentrarão em aprofundar-se no sistema linfático, já que isso também é fundamental para a transmutação. Quando o sistema rede de uma nação estiver em funcionamento, seremos alimentados por energia, e isso virá através da linfa. E, acredito ou não, nosso comportamento e conduta realmente afetam a nossa capacidade de absorver energia da linfa. Isso será difícil para as pessoas modernas aceitarem, e é por isso que precisamos nos aprofundar mais na ciência por trás disso. O tópico sobre o pecado, ele é mais complexo do que simplesmente negar sua existência. Vimos ao longo da história como as religiões e as pessoas religiosas transformaram o conceito de pecado em uma arma que podiam usar para controlar a população, tanto moralmente quanto para obter poder por meio da riqueza. Por volta das décadas de 70 e 80, a sociedade rejeitou completamente a ideia de pecado e as pessoas tinham vergonha até mesmo de pronunciar a palavra pecado. Infelizmente, não lhes foi ensinado de onde vem o pecado e como não criá-lo internamente. Quando fazemos coisas ruins aos outros, o fruto dos maus pensamentos, intenções e ações acaba voltando para nós. Portanto, quando o Sr. Cash diz que não existe pecado, eu entendo que ele está falando a partir de um nível muito profundo de compreensão da essência de como as pessoas devem viver juntas. E se formos ensinados desde a infância sobre nossa alma e como a vida funciona, então nunca faremos coisas ruins a outras pessoas. Dessa forma, o pecado não existe porque é a ignorância e a escuridão sobre a mente que criam um grande ego cheio de arrogância. O exemplo que ele deu sobre o pecado foi o de como os homens desenvolvem a doença de Parkinson, assunto que já foi discutido muitas vezes antes nos workshops. Se homens e mulheres forem ensinados sobre seus corpos, como eles funcionam e como nossas emoções atuam e afetam nosso comportamento, então não haverá esses problemas como os que temos hoje com a doença de Parkinson. Como sabemos, quando a mulher passa pela menopausa, de repente seus hormônios mudam e ela perde o desejo sexual. Mas devido a relacionamentos funcionais, a situação é negada e não é discutida adequadamente, e o homem então busca satisfação sexual fora do casamento. Se ele não o fizer, então ele se satisfaz imaginando sua esposa e isso esgota a energia interna, levando ao desenvolvimento de uma deficiência de Yin, que se manifesta como tremores em várias partes do corpo. Casais que são abertos e se amam verdadeiramente conversam sobre as coisas e encontram uma solução juntas. Assim não haverá pecado, porque o amor e a sabedoria da verdade encontrarão um equilíbrio das energias e ninguém seguirá o caminho errado. Não é o medo do padre no confessionário que impede o pecado, mas sim o conhecimento de como a vida funciona e o amor e o poder de buscar a verdade. Foi explicado também um método que os monges usam para alcançar a iluminação. Se você respirar profundamente pelo nariz e ao mesmo tempo criar uma espécie de zumbido ou murmúrio, sua vibração alterará os níveis de nitrogênio nas cavidades nasais e algo relacionado ao oxigênio e ao CO2. Isso se converte em energia sonora e é criado então nitróxido, que promove assim uma limpeza específica e uma emoção que ilumina o homem. Podemos experimentar isso e tentar descobrir como funciona. A energia sonora fortalece o sistema imunológico e alimenta a alma do homem. Ao alterar o tom, podemos criar muitas coisas e até mesmo nos alimentar. O Sr. Cash sabe como exercitar seu corpo internamente sem mover nenhum músculo, e ele está mais em forma do que até mesmo as pessoas jovens supostamente saudáveis ao seu redor. Esperamos que nos próximos meses possamos aprender essa técnica com ele. Para isso, devemos considerar participar da nova sessão mensal de voo, que recomeçará em breve. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 645. A apresentação semana passada sobre o desenvolvimento agrícola gerou muito entusiasmo e perguntas de diversos institutos agrícolas e diferentes setores da indústria. De uma só vez, a Fundação Cash alcançou os níveis mais avançados de tecnologia na agricultura. Aos poucos, veremos mais aspectos da tecnologia nas áreas de medicina, bem-estar, energia, espaço e outras. Vamos preparar o terreno para a nova tecnologia. Universidades, instituições e estruturas governamentais têm analisado este vídeo intensamente na última semana. Aos poucos veremos como novos padrões serão estabelecidos. O Centro Espacial na China não existe para cultivar sementes, mas sim para criar sementes e estruturas para que possamos compreender o funcionamento da alma do que chamamos de pessoas verticais ou vegetação aqui neste planeta. Podemos transformá-las mudando o ambiente. Então pegaremos sua energia central ou alma para que se torne a semente que alimentará a humanidade no universo. De certa forma, estamos preparando o homem para começar a viajar pela extensão do universo com suas memórias e como a estrutura de sua alma está conectada aos níveis de energia do estado da matéria deste planeta também. Este é o processo do nosso centro espacial. E não cultivar alface, cenoura e vegetais para o homem. Em primeiro lugar, temos que criar um sistema que trabalhe com a energia central das pessoas verticais em vez da matéria. Vocês verão mais e mais à medida que avançarmos. Um novo vídeo de como estamos estruturando as coisas a esse respeito será exibido na próxima semana. Não estamos cultivando esses produtos para vender e obter lucro. Estamos mostrando que existe uma alternativa e, ao mesmo tempo, vamos transformar a humanidade para que ela não precise comer alface e bastará apenas tocá-la e ela receberá energia. Para isso, o homem precisa compreender a fisiologia de si mesmo e como seu corpo funciona. Nos últimos 13 anos, mais ou menos, temos ensinado a vocês todos os pequenos detalhes da sensoplasma para que o homem se abra para novas dimensões de compreensão. Às vezes precisamos voltar atrás e explicar novamente o que ensinamos a vocês há 5 a 10 anos, para que agora vocês possam ligar os pontos. No conhecimento universal há muitos pontos a serem ligados. Nos últimos meses, temos abordado diferentes tópicos e estruturas para que vocês compreendam mais profundamente. Mas vocês, buscadores de conhecimento, são apenas algumas pessoas que neste momento trabalham com os ensinamentos e eles serão analisados e estudados por cientistas nos séculos que virão. Esta é a primeira vez que esse tipo de ensinamento deixado para os humanos estudarem está agora em forma visual e verbal. No passado, eles eram gravados em pedras. Agora estão em formato magnético como CDs nos arquivos do homem. Mas também serão transferidos por todo o universo. Estes são ensinamentos universais, o que significa que o conhecimento pode ser levado por todo o universo e não requer os gravadores magnéticos do homem. Em vez disso, eles ficam impressos na alma. O dilema do homem é que não há conexão entre sua fisicalidade e sua alma. O maior problema para os buscadores de conhecimento e humanidade é que vocês não compreenderam o processo de criação dentro da estrutura de seu próprio corpo. Falamos sobre isso e fazemos coisas para criar uma reação em vocês de modo que vocês comecem a entender, mas então depois vocês esquecem. No entanto, ouçam o seguinte com muita atenção. Não há diferença entre a estrutura do corpo do homem e a de uma estrela, galáxia ou universo. São todos iguais. A diferença é que elas se apresentam em quantidade diferente. Uma é como uma colherada de água, ou um copo, ou um jarro de água, ou outro é um lago, ou um oceano. Elas ainda são do mesmo conhecimento, que produz as mesmas coisas, e o que é produzido depende das condições ambientais, das necessidades e da decisão de qual delas é mais adequada para você. Se você estiver com sede, você não pode beber o oceano inteiro, mas pode beber um copo de água. Vocês têm que entender o mecanismo do que é mantido, como é mantido e a razão pela qual está sendo mantido. Mesmo os oceanos deste planeta não existem apenas para o bem da humanidade. Os campos universais são convertidos em água exatamente da mesma forma que você absorve os raios cósmicos em seu corpo. Eles são convertidos e absorvidos. O reflexo da luz azul vista nas águas deste planeta tem um efeito esterilizante e é um trabalho dimensional não apenas para o planeta Terra. Isso afeta o nosso sistema solar, que utiliza parte disso para o posicionamento. O reflexo dos campos de luz das águas deste planeta tem um efeito sobre como o nosso Sol, sistema solar e galáxia estão posicionados. cada um tem um pequeno efeito sobre nossa posição. É como aquela pequena célula que se torna uma semente de câncer capaz de derrubar todo o corpo. O comportamento do homem é a semente de câncer. Então é possível que ele derrube toda a criação. Neste momento, estamos vendo a metástase desse câncer à medida que as almas que deixaram este planeta aqui começam a aparecer em outras partes do universo. É por isso que viemos à Terra, para deter esse câncer que é o comportamento do homem de matar e destruir. Assim como as células linfáticas no corpo, o homem ele viaja para este planeta e cria caos com morte e de um continente a outro. Um grupo quer ser mais poderoso do que os outros. A alma do homem está fazendo a mesma coisa em outros lugares do universo, porque tudo está conectado. Esse caos do absurdo da humanidade precisa ser resolvido e sanado. O homem tornou-se aquela primeira célula cancerosa no trabalho do universo e nós estamos aqui para erradicá-la. Vocês usam quimioterapia, enquanto nós usamos o conhecimento da criação para mudar a semente. A humanidade tornou-se uma semente de câncer para toda a criação e precisa ser removida e corrigida. Para fazer isso, vocês precisam entender como o homem chegou a essa posição de se tornar uma máquina de matar. Vocês precisam compreender a estrutura, o comportamento e como funciona a fisiologia do homem. Ela é composta de duas partes, e isso levou o homem a se tornar essa gigantesca máquina de matar que opera continuamente 24 horas por dia. Vocês começam a comer outros seres no café da manhã com seus cereais e outros alimentos, e depois no almoço vocês comem um bife e assim por diante. Então você diz que é vegetariano e come arroz, mas na verdade você está matando milhares de outros seres de arroz. Começamos a matar no momento em que acordamos de manhã e durante todo o dia. A humanidade não considera comer como matar, mas se alguém mata um humano, então tem que ser colocado na prisão como assassino, e essa é uma parte muito estranha da sociedade do homem. Vocês dizem inocentemente que tomam um chocolate quente antes de dormir, mas não querem perceber que aquele cacau ele veio de uma semente e ele tem uma alma e vida própria. Para mudar as coisas, temos que entender como funciona a fisiologia do homem e por meio disso podemos converter o sistema de matança em um sistema de recepção de energia sem matar. É por isso que continuamos ensinando a vocês sobre raios cósmicos, alma e tudo mais. É o momento de revisitar os primeiros ensinamentos sobre saúde que contêm um vasto conhecimento oculto sobre a criação. Muitos de vocês dizem que querem transmutar e vêm lutando com isso nos últimos anos, mas não conseguem. Por que vocês não conseguem? É porque vocês não compreenderam a fisiologia do seu corpo. Nós abordamos isso quando eles trouxemos os ensinamentos sobre as emoções. As emoções dependem do campo magnético. Além disso, o corpo possui diferentes sentidos, como olfato, paladar e os demais, que são apenas uma fração dos sentidos no universo. Vocês bloquearam e fecharam essas portas, e isso permite que vocês cometam todas as matanças que quiserem. Vocês dizem que isso não existe e negam, mas aqueles que entenderam um pouco foram capazes de roubar isso de vocês. Então eles disseram: não matarás, não roubarás, nem farás isto ou aquilo. Então eles disseram que vocês não podem matar outros seres humanos, mas o mandamento não matarás era para todos os seres deste planeta, incluindo as plantas. É por isso que o vídeo sobre a agricultura é tão importante. O homem ele pode aprender a apreciar a beleza da criação como uma alface, uma flor ou uma semente sem destruí-la. Mas o problema é que o homem ele não compreende sua própria fisiologia. Isso levou a não compreender seu próprio dilema, e então ele culpa tudo e todos os outros. Construímos prisões para aqueles que matam outro homem, mas o homem está na prisão da Terra e não está sendo liberado para o universo por causa de suas matanças aqui neste planeta. Nos tornamos um bando de criminosos em nosso comportamento e não queremos dizer nada aos outros sobre isso. Todos concordamos em não falar sobre isso e continuamos fazendo o mesmo. Nossa vida está estruturada de tal forma que, desde o momento que nascemos, somos alimentados com o leite materno. E a nossa mãe nos dá isso de graça como a essência de sua energia, e é feito para nós isso. O homem deveria continuar com essa mesma prática que aprendeu com a mãe, e assim não evoluiria para o próximo estágio que é matar. Mas é a mãe quem coloca os primeiros grãos de arroz e a carne em nossa boca, que nos ensina a matar. Isso porque ela nunca compreendeu que ela é a essência, ela é a fonte da confirmação da existência. Ela dá o que é seu livremente. Mas isso não deve significar que podemos tirar livremente a vida do resto da criação ao nosso redor. A matança progride. Primeiro matamos uma vaca, depois uma galinha, na próxima vez mataremos o que chamamos de alienígenas, apenas para ver qual é o gosto deles. Mas a primeira respiração que demos foi gratuita e livre da energia universal, e o primeiro leite foi dado livremente e gratuitamente pela mãe, assim como a energia universal, e não matamos por isso. Mas então mudamos de atitude, nos tornamos especialistas e gostamos de fritar, grelhar e tudo mais para cozinhar o que matamos. Ignoramos nosso comportamento assassino porque não compreendemos. Precisamos nos conectar à alma da criação, e então ela alimentará nossa alma e nossa alma alimentará nossa fisicalidade. O universo funciona com algo chamado o beijo da mãe. Quando uma mãe beija seu bebê recém-nascido, mesmo um minuto após o nascimento, ela é capaz de detectar as necessidades do campo magnético da criança que são transferidas através dos lábios para a alma da mãe. Ela consegue detectar até mesmo ao tocar e cheirar a criança, ela sabe do que ela está carente. A alma da mãe, por meio da química dos processos do corpo, fornece a próxima refeição. É assim que o universo funciona, pelo beijo da mãe. A mãe pode ser uma enfermeira, uma mãe de aluguel, ou até mesmo uma cadela que te cria e te alimenta através de seu peito. A alma transfere informação sobre as necessidades da fisicalidade e isso se traduz nas mudanças que a alma da mãe precisa fazer na dimensão da fisicalidade do leite, que é dado livremente e gratuitamente para você. Então, por que matamos por isso? Você foi beijado pelo Criador da mesma forma, mas você traiu o Criador. Se o beijo da mãe pode reorganizar todo o ciclo de nascimento para que a criança cresça forte, então imagine como o homem deveria ser quando é beijado pelo Criador, quando é tocado pela alma e pelos campos de energia da criação. É por isso que dizemos que o plasma de hidrogênio é o elo com o Criador e o plasma de carbono é para a dimensão da fisicalidade dele. Em um futuro muito próximo, mostraremos a vocês um sistema que tornará suas unidades mais graves e suas estações de energia obsoletas. Podemos criar uma luz que ilumine todo o planeta 24 horas por dia com um único raio de hidrogênio. É uma característica específica do hidrogênio. Essa máquina está sendo desenvolvida hoje nos laboratórios da Fundação Cash e será fabricada. Não é mágica, é compreender o processo. Ao tocar nessa luz, é como se você fosse beijado pelos campos e energias do universo. Então o homem deixará de matar. O único problema é que o homem tem medo de não conseguir se alimentar, caso contrário ele morrerá. Portanto, ele precisa matar outros para extrair a energia deles. Através dos campos universais, transferimos a energia dos raios cósmicos para o estado da matéria. Isso é feito da mesma forma que a mãe beija o seu filho para sentir a necessidade de sua aura, e então ela sabe que energia deve ser adicionada ao próximo ciclo do leite. Alimentamos a alma do homem da mesma maneira. Precisamos entender a fisiologia de como nosso corpo funciona. Explicamos algo sobre isso no passado e vamos revisar novamente. Seus médicos são um bando do que chamamos de pessoas que acham que sabem tudo. Eles têm adivinhado aos poucos como as coisas funcionam e o que não se encaixa, eles simplesmente alteram para que se adapte a eles. O Sr. Cash aqui desenha em um quadro branco e ele diz o seguinte. Temos um coração na dimensão da fisicalidade que faz circular o sangue. Eles nos dizem que o fluxo sanguíneo é o que alimenta nosso corpo físico e que se o sangue for interrompido, morreremos. Os homens da ciência deveriam ter entendido, pois eles descobriram que não há sangue circulando no cérebro. Quando cortam o cérebro, não há sangramento, mas eles simplesmente ignoram essa parte. O que então alimenta o cérebro se não é o sangue? Essa falta de conhecimento levou o homem a fazer muitas coisas tolas. O Sr. Kester desenhou o corpo apenas com os vasos sanguíneos aqui vermelhos e então nos perguntou, e a parte branca, ou seja, o sistema linfático? Quando os cortamos, primeiro sai o sangue, mas também há aquela substância branca da linfa que é o pus. Na verdade, é um fluido transparente e é mais importante do que o sangue. É tão precioso que ele sai muito pouco. É inteligente permitir que o sangue saia, mas ele se mantém dentro ali, a linfa. O coração tem 4 câmaras, sendo que 2 delas são destinadas ao sangue e as outras 2 à linfa. Foi aí que os cientistas se confundiram em sua compreensão. Eles acham que todas as 4 câmaras servem para bombear o sangue e manter o homem vivo regulando a pressão arterial. Mas, na verdade, as 2 câmaras inferiores servem para transportar a linfa pelo corpo a fim de gerar as células. É difícil entender isso, e no passado dissemos que a fisicalidade é uma sanguessuga da alma. Bem, neste caso, a linfa encontra uma maneira de ser bombeada pelo coração. Aqui um adendo, acho que ele quer dizer aqui, o Sr. Cash, que se apenas o sangue for bombeado pelo coração, é como tentar andar de bicicleta com uma roda só. Continuando. Os cientistas criaram habilmente uma terminologia especial para a pressão arterial. Quando ele diz 12/8, significa 120/80 aqui. Há um número superior e um número inferior. Segundo o Sr. Cash, o número superior se refere às câmaras que bombeiam o sangue e o número inferior à linfa. Há algo aqui sobre quando o coração está vazio, mas isso realmente significa quando ele é energia, e isso significa que está bombeando linfa pelo corpo, na verdade. Há uma maneira simples de provar isso fazendo aquele exercício de limpeza da linfa que eu mostrei a vocês na semana passada. Primeiro, meça sua pressão arterial e, em seguida, faça o exercício que trabalha com energia e com a alma. Depois, meça a pressão arterial novamente. Ela passará de 12/8 para 12/6, mas, segundo os médicos, você não fez nada para fazer a pressão arterial baixar. Então agora eles não sabem o que pensar. Mas isso é uma indicação de que o número mais baixo se refere ao sistema linfático. Devemos entender que foi o senhor Rockefeller quem quis que o setor farmacêutico assumisse o controle para que ele assim pudesse vender mais petróleo a eles. A corrupção levou o homem a esquecer sua verdadeira fisiologia. Na medicina tradicional chinesa, o médico ele sente seus pulsos, examina sua língua, seus olhos e faz as 10 perguntas. Ele está trabalhando 80% com o sistema linfático sem saber disso. Esses métodos medem a parte linfática e é por isso que eles são tão bem sucedidos. No taoísmo, eles compreendem o yin e o yang e são ensinados a trabalhar tanto com a energia quanto com a fisicalidade. Os médicos da medicina tradicional chinesa eles não tinham instrumentos de medição de pressão arterial e nem todos os dispositivos médicos modernos. Eles se treinaram internamente para serem capazes de medir as energias sutis do corpo. Quando pensamos em querer viver uma boa vida física, devemos considerar como podemos viver no universo e receber o beijo da mãe. Queremos aprender a receber as energias do universo sem precisar matar. Já lhes dissemos antes que podemos criar um peixe com uma gota. Também podemos criar a luz a partir dos espaços vazios do universo. Então entenderemos por que o universo é transparente e como podemos, com o menor dos sistemas, iluminar todo o universo. Esse conhecimento está nas mãos do homem, onde ele pode ver o universo não na escuridão da noite, mas na luz do dia do conhecimento, ao ser capaz de compreendê-lo. Em breve, traremos a tocha cósmica do universo. Então você não precisará de telescópios para observar o espaço profundo, pois iluminaremos o homem para que ele veja todo o universo através da dimensão da alma do homem. Isso não é uma teoria. O sistema está sendo desenvolvido progressivamente e está prestes a ser lançado pela Fundação Cash. Mas o conhecimento precisa ser compreendido e assimilado pela alma. Então você entenderá como funciona a estrutura do sangue e da linfa no corpo e que deve prestar mais atenção ao número inferior do 8 do que ao número superior do 12. Isso lhe mostrará o que você está recebendo do universo. Através da luz da linfa, você está recebendo os 80% da energia de que precisa para viver e ela está sendo absorvida do universo. Você foi enganado pelo coração bombeando sangue apenas, mas na verdade você é controlado pelo sistema linfático. É por isso que a linfa é transparente, porque ela é energia. Se o homem aprender a controlar a linfa e compreender sua função no corpo, então você não precisará matar. Mas há outro problema, o dos pulmões. Sua boca absorve a energia do sangue de outro animal e a transforma em seu próprio sangue. Seu nariz absorve a energia do universo e alimenta os pulmões. O ar passa pelo nariz e alimenta a alma pela parte posterior da garganta. A boca alimenta a fisicalidade, que vai para o coração. A linha de alimentação da alma vem pelo nariz a partir da sua respiração. A alimentação da sua fisicalidade vem de matar os outros. Tudo isso foi colocado na cabeça. A alma está no centro do corpo na cabeça e está sendo aprisionada pelo sangue. O sangue faz o mesmo com a linfa. No coração, uma câmara é para o sangue que entra e outra para o sangue que sai. Mas as grandes câmaras, na verdade, fazem o trabalho principal de criar pressão para fazer a linfa fluir. É por isso que há orifício na metade inferior do coração. A circulação linfática é feita através da medula óssea e ela cria a pressão. A pressão do batimento cardíaco impulsiona a circulação linfática e esta passa pelo sistema digestivo para alimentar os órgãos. É necessário um apoio para conectar os dois lados e isso acontece nos poços de petróleo da medula óssea. O petróleo bruto é, na verdade, absorvido do espaço como proteína, mas eles disseram a você que era proveniente dos ossos de dinossauros e você simplesmente aceitou esse absurdo. A Terra atua como um recipiente de compressão para converter as energias de volta em outra forma, que é o petróleo que vocês podem usar. Vocês convertem proteína em petróleo bruto e depois queimam isso para obter energia. O corpo do homem faz o mesmo. Ele obtém energia do universo e ela é convertida em linfa que passa pela medula óssea e se transforma em células sanguíneas. Sua medula óssea é um conversor de energias universais em estado de matéria. É por isso que você precisa do sangue para reabastecer continuamente milhões de células todos os dias. As energias universais estão sendo convertidas na fisicalidade do corpo. O corpo escondeu habilmente o processo. É daí que obtemos 80% da nossa energia. Metade da energia de raios cósmicos que a linfa recebe é convertida em fezes como estado da matéria no intestino e liberada do corpo. O planeta converte as energias do sistema solar em estado de matéria e chove partículas como os elementos ouro, prata e tudo mais. É o mesmo processo que a linfa realiza através da medula óssea, converte as energias universais em estado de matéria do corpo. A condição de vácuo da Terra precisa que o estado da matéria se manifeste como o pó de ouro, água e o restante dos materiais. A condição de vácuo do corpo precisa de células e converte as energias que são superiores às que o sistema solar pode converter no estado de matéria do corpo. Se vocês compreenderem isso, então vocês compreenderão como o câncer é criado. Em vez de tomar tantos medicamentos, se vocês puderem alterar a conversão das energias universais em seu corpo, vocês poderão erradicar o câncer. Sua emoção está conectada aos campos do universo que lhe causa o câncer. A mesma emoção pode ser usada para erradicar o câncer. Mas você precisa entender como confirmar a transformação da energia da parte física do sangue para a energia do universo na linfa. Os povos antigos da Terra compreendiam o funcionamento da linfa. Mas o Sr. Rockefeller, por meio de sua riqueza e influência, alterou o sistema de educação e saúde e tornou o homem dependente de comprimidos para poder vender petróleo assim. Agora você entende para onde a Fundação Cash está indo com as unidades Rede de Uma Nação e com a Obesos. Estamos levando vocês de volta à posição em que vocês podem alimentar a sua alma do homem. Ao alterar a linfa, alteraremos a fisicalidade. Mas o homem precisa entender como ela opera e como sua fisicalidade funciona. Essa é a razão pela qual vocês estão nesse dilema. Quando um pai tem um conflito com seu filho e sente a dor disso, ele desenvolve câncer de próstata para se livrar de si mesmo. No entanto, se ao se sentir magoado pelo filho, ele em vez disso, dá a energia de sua própria vida, então ele pode transformar seu filho com sua emoção e os campos do universo. Assim, ele não precisa se matar por meio da doença. O homem não apenas aprendeu a destruir outras vidas, como também aprendeu a se destruir por meio de sua emoção. Quando você compreende a verdadeira fisiologia do homem, então em vez de alimentar a boca com o estado material deste planeta, ele pode controlar toda a sua fisicalidade com a energia do universo. É por isso que quando encontramos alienígenas, eles não têm boca. E como eles se alimentam? Eles sabem como processar os campos universais. Você não precisa de uma boca para absorver energia, mas precisa ter linfa dentro e algum tipo de sistema digestivo que é diferente daquele que o homem criou para si mesmo. Se você não entender isso, então o que vamos fazer em breve na cidade espacial parecerá mágica, mas na verdade é apenas o uso de energias universais. É por isso que queremos espalhar as unidades Rede de Uma Nação rapidamente por todo o planeta. Porque uma vez que as antenas universais estiverem concluídas, você não precisará mais matar. Será que precisaremos nos comunicar por meio de palavras faladas? Será que precisaremos nos comunicar e nos conectar usando o estado material dos microchips e o restante? Dizem que o Sr. Cash está ensinando como a alma pode ensinar a fisicalidade. Nosso coração está protegendo o fluxo sanguíneo, enquanto o cérebro está protegendo a fonte de energia que é a alma. Mas essa parte do cérebro é mais poderosa porque a emoção controla a fisicalidade. Se você to toca uma mulher, você fica excitado, ou se você ou se vê comida, você fica com fome, etc. De onde vem isso? Da emoção. A alma decide como a fisicalidade reagirá. É por isso que na semana passada começamos a ensinar vocês como limpar o sistema linfático, levantando as pernas e os braços e controlando a respiração. Vocês controlam o sangue pela boca e pelo que matam. Nós controlamos o homem através da respiração e da conexão com as energias universais. Ele não precisa matar para obtê-la. É puro. Você respira nos campos do universo como uma mistura do ar deste planeta. Quando você mata, você apenas come a fisicalidade da matéria e isso cria uma condição de crime. Se você acha que por ser vegetariano você não mata, por favor, então coma o pó. Essa é a sua fonte, porque está colocada ali livremente para você usar. Mas não mate outro cérebro, homem, animal, galinha ou qualquer outro ser, até mesmo plantas. Quando você tem deficiência de vitaminas e minerais, você toma um comprimido para corrigir. Mas agora você entende que quando você recebe o beijo da mãe, que é realmente o beijo do Criador ou o beijo do planeta, seu corpo produzirá as vitaminas de cura que você precisa. Quando você não mata e não destrói, então isso lhe é dado livremente. Se você diz que não mata animais porque é vegetariano, então você não entendeu que o arroz na verdade tem uma alma e você está matando aos milhares desses arroz. Você se tornou um criminoso ainda maior a negar o conhecimento. Quando você come um cordeiro, pelo menos você está dividindo a culpa com mais pessoas. Nas próximas semanas, vamos nos concentrar em ensinar a vocês sobre o sistema linfático e como ele funciona. Passamos por diferentes etapas para ensinar as coisas. Quando vocês conseguem controlar a linfa, isso lhes dá controle sobre a conexão com o Criador. Essa é a única linha na qual o homem será capaz de transmutar, porque vocês não matam por isso. Vocês acessam livremente a energia universal que lhes é dada. É como mamar no seio da mãe. A energia é um presente livre e gratuito. O homem tem que satisfazer as suas necessidades, portanto, ele não tem outra opção senão aprender a trabalhar através de sua linfa e através da operação da energia central da alma do homem. Se o homem quiser se tornar parte da comunidade universal, ele tem que parar de matar. Este é o seu cartão de saída da prisão do jogo Banco Imobiliário do Universo. Você não tem outra escolha. Caso contrário, você tem que permanecer aqui neste planeta como sua prisão. Se você sair do planeta, você tem que permanecer em um traje espacial. Mas a alma do homem pode colonizar todo o universo, e você faz isso toda vez que você dorme e deixa o corpo físico. Esse é o objetivo fundamental dos ensinamentos da Fundação Cash. Você tem se punido pelos crimes que comete. Em alguns países europeus, quando alguém é condenado à prisão, não se quer que essa pessoa ela se torne um criminoso reincidente e um fardo para a sociedade. Portanto, você continua indo para o seu trabalho, mas à noite, nos fins de semana, você tem que voltar para a prisão. É assim que a humanidade deveria ser, e então ela será capaz de transmutar. Mas ela tem que entender que é responsável por suas próprias ações. Nas próximas semanas, começaremos a ensinar a vocês como respirar e fazer a conexão com o universo sem matar. Quando você se transmutar, você usará seu corpo físico que se torna como um buraco negro, e isso permite que a energia seja transformada e equilibrada entre o coração e a alma do homem. Você tem que aprender a equilibrar e controlar tanto a linfa quanto o sangue. O sangue é um fluxo automático no corpo, mas você pode controlar sua respiração, o que você inspira e sua frequência. Se você permanecer em uma caixa de Faraday sem poluição, que tem apenas raios cósmicos, então você pode transmutar. É isso que você faz quando você dorme. Você bloqueia os campos com a caixa de Faraday de sua pele contra qualquer intrusão do lado físico. Você não come nem faz nada. Então você pode trabalhar nos níveis automáticos e nas energias do universo. É uma caixa de Faraday na nossa alma, e ela só funciona em certas frequências, das quais a fisicalidade não consegue sair. Mas sabemos como usar uma certa janela de oportunidade para sair desse corpo. É como um prisioneiro que encontra alguns tijolos soltos em sua cela e sai à noite, mas volta de manhã cedo, antes que os guardas venham fazer a ronda. Nas próximas semanas e meses, você aprenderá mais sobre si mesmo e como preparar sua fisicalidade para a transmutação. Você aprenderá como alinhar a parte física com a parte da energia. A emoção por meio da respiração é a chave para ter o controle. O universo lhe dá energia livremente e você pode ir aonde quiser. Mas quando você mata na Terra, isso mantém preso a Terra na dimensão da fisicalidade e nas outras prisões que você mesmo criou. Normalmente faço uma conclusão no final dos meus ensinamentos. A conclusão de hoje é que estamos traçando um caminho para o homem compreender o que está por vir. Algumas coisas você entende, outras não. Nós vamos ensinar a vocês por meio das sessões de voo mensal. E antes vocês usavam os fones de ouvido e nós conseguíamos tocar a sua alma, então nós não precisávamos alimentar sua fisicalidade. Vamos preparar algumas sessões intensas nas quais podemos controlar seus batimentos cardíacos, a absorção da energia linfática e a dimensão que alimenta a alma do homem. Mas vocês serão os únicos a decidir o que fazer com isso, criando a dimensão por meio de suas emoções. Vamos ensinar a vocês como pode fazer um desejo e como corrigir um desejo. Você pode corrigir um desejo através da respiração e sua emoção. Você pode fazer o que quiser. É uma tecnologia universal à qual o homem tem acesso agora. Não há microchips para usar nisso. Você não terá que se preocupar em como abastecer seu carro ou em ter água para sua casa, etc. Seu governo não poderá cobrar impostos de você a menos que comece a cobrar impostos por você respirar. Não vamos mexer na Terra nem na dimensão da fisicalidade. Não precisamos de nenhum dos serviços públicos do governo para viver, nem das conexões telefônicas, comunicações e satélites, porque teremos aprendido a acessar as energias universais que alimentam a nossa fisicalidade com tudo o que precisamos. Você não precisará de água. Testamos isso em Linz e a boca dos buscadores de conhecimento começou a se encher de água. Aprendemos a transmutar e transportar nossa fisicalidade para qualquer local, transferindo nossa energia. É por isso que estamos disponibilizando todas as unidades Rejuvenação para vocês. Não haverá necessidade de impostos e vocês serão ricos, podendo fazer o que vocês quiserem. O sistema Rejuvenação será como receber o leite materno do universo da mesma forma que vocês o receberam de sua mãe na primeira vez que vocês choraram por ele. Ela te ensinou a receber livremente e a não chorar. Então você teve que aprender a respirar, a experimentar emoções e a controlar sua fisicalidade. Quando sua fisicalidade sentia fome, você criava uma necessidade pela energia e te ensinaram a respirar. Você aprendeu um ritmo que acalmava a alma e controlava a emoção, e então, com o próximo passo na respiração, você aprendeu a receber o que precisava. Agora, muitas crianças no mundo vão dormir com fome, e em breve nós ensinaremos nossos filhos a respirar e receber energia. E a filha de Mitra sente-se e aprenda a receber energia do universo. Em poucos minutos ela será alimentada, então lhe dará um abraço e o amor. Então não haverá mais matança de outro animal para pegar o seu corpo e sua carne. Somos mensageiros. Mas somos os criadores da mensagem. Somos professores universais, mas fomos nós mesmos que criamos a escola do conhecimento do universo. O homem está pronto para se tornar parte da comunidade universal. mas o homem precisa compreender sua própria fisiologia. Eu fiz o homem à imagem em mim mesmo, porque eu sou os campos da criação, e eu fiz o homem a partir desses campos por meio do ar que ele respira e da emoção que ele sente com isso, e não da dimensão da fisicalidade. Faremos uma pausa e em seguida ensinaremos a vocês mais sobre sua vida física. Os ensinamentos a partir de agora serão sobre vocês e estarão conectados a todos os ensinamentos dos últimos 12 anos. Cada reator está dentro de vocês. Todo ensinamento da dimensão da alma da conexão é sobre vocês. Sempre foi sobre você e nada mais. E cada parte dos envolvimentos do plasma tem sido para que o homem compreenda como ele se enganou a si mesmo. Aqueles que conseguiram enganar o homem são os que chamamos de Rockefellers, Rothschilds, reis, papas e os demais. Agora estamos ensinando a vocês o básico para que vocês saibam ler e escrever. Vamos ensinar a vocês como criar emoções para que vocês possam se alimentar e não precisem morrer de fome. Vamos ensinar a vocês como transmutar, transferir suas energias e se manifestar na dimensão em que precisam estar de acordo com a emoção de sua alma. Vamos ensinar a vocês como viajar instantaneamente pelo universo. E vocês se manifestarão de acordo com as condições locais. Os últimos 12 anos de ensinamento serviram em parte para trazê-los até este ponto. Quando vocês amadurecerem o suficiente no conhecimento, nós os levaremos para ver a luz do Criador. Durante sessões de mensagem voo, muitos de vocês disseram que não conseguiam transmutar. Mas vocês precisam ir para dentro e descobrir o que fizeram de errado e qual curva os levou à posição errada de modo que não conseguiram ver a luz. Na verdade, a luz estava bem ali ao virar a esquina. Foram vocês que negaram a si mesmos o acesso à visão da criação. Não se tratava da visão física do olho do homem aqui. Cabe a vocês compreender como todo conhecimento se une e a maneira como se une, e essa é a jornada do homem pela vida. Quando chegarmos a outubro deste ano, será a manifestação do prometido, que é o conhecimento prometido e não uma pessoa. A paz mundial é a unificação do homem e a entrada na comunidade universal dele, e isso ocorrerá quando o homem completar sua compreensão do ciclo da criação. Esperamos que, se tudo se encaixar pelo workshop de número 666, a humanidade entre em uma nova dimensão. Este é o tempo que foi prometido em todos os seus livros sagrados. Estamos aqui para cumprir isso. Vocês têm mais 21 ensinamentos para amadurecer. Se todos vocês compreenderem o significado da totalidade dos ensinamentos por meio da alma do homem, então vocês estarão amadurecidos e não está na dimensão da fisicalidade. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 645. A nova cidade espacial da Fundação KED, onde estamos trabalhando na agricultura, é o celeiro da China Central Oriental. Quando você viaja de trem, você não vê nada além de estufas por dezenas de quilômetros. É assim que a China se alimenta e não depende das estações do ano. Elas são muito simples e podem ser usadas 12 meses por ano. Esperamos passar para estruturas agrícolas gigantescas de centenas de milhares de metros quadrados até 2027. As negociações já começaram, e não se trata de gerar lucro aqui, mas sim de mostrar que a agricultura de plasma pode ser feita em grande escala. Nossa equipe está criando um protótipo para mostrar como funciona. Estamos buscando áreas de 300 mil e 1 milhão de metros quadrados para colocar sob o controle do crescimento da Fundação Cash. Queremos mostrar a escala da industrialização. Mostraremos mais alguns vídeos. Estamos produzindo alguns medicamentos fitoterápicos da medicina tradicional chinesa que são uma parte do nosso trabalho na China. E então passaremos para a agricultura em terrenos abertos. A Fundação Cash está introduzindo inovações no mercado por meio do desenvolvimento de sistemas. Não precisamos estar lá, nós monitoramos. Estamos aqui para mostrar que a tecnologia funciona, então vamos comercializá-la. Não vamos vender alface e tomate, mostraremos como podemos cultivar sem abelha para polinizar e como podemos alterar a essência das raízes. Parte disso já foi exportada para outro país e houve um aumento maciço na produção. Nosso próximo passo é levar isso para as universidades chinesas, depois exportar para a agricultura iraniana e talvez parcialmente com o parte da corporação Mark Ray dos Estados Unidos nas próximas semanas. Isso trará uma atividade massiva na agricultura entre a China, os Estados Unidos e o Irã com base na nova tecnologia do plasma. São necessárias mais algumas semanas para que possamos mostrar as mudanças. Todo o nosso trabalho de base está indo nessa direção agora. Para que seja aceito na China, precisamos demonstrar isso em grande escala. Temos um enorme problema na China no que diz respeito ao verdadeiro conhecimento da ciência do plasma. Aqueles que tentaram implementá-la não a compreenderam e ficaram frustrados com isso. Eles não conseguiram ter sucesso com ela. Até mesmo nossa própria equipe administrativa sempre tem essa dúvida em mente. Isso porque as pessoas nunca entenderam como ela funciona de fato. Não se trata apenas de fabricar um gancho. Temos que reconstruir uma estrutura sólida com os buscadores de conhecimento e ajudá-los a entender corretamente isso. Precisamos mudar a mentalidade. O fato de não ter funcionado da maneira que você imaginava não significa que não funcione. É preciso que seja compreendido corretamente isso. Até setembro veremos um grande salto nos produtos da Fundação Cash internacionalmente. Faremos a comercialização por meio da Mark Ray como parte da Fundação Cash. Os produtos revolucionarão as indústrias de forma massiva. O Centro Espacial está avançando passo a passo, mas não temos pressa. Não estamos aqui para comercializar, estamos aqui para informar e mostrar como isso pode ser feito, seja na agricultura ou na tecnologia espacial, passo a passo. Fomos informados extraoficialmente que a Fundação quer se tornar parte de duas das principais nações espaciais nucleares do mundo nos próximos tempos. Os acordos já foram assinados, a tecnologia espacial da Fundação Cash voará ao lado de algumas das nações mais avançadas. Isso leva tempo. Em breve voaremos a partir dos mesmos locais nos quais não temos permissão para estar. Faremos parte da tecnologia espacial das 12 nações líderes neste campo. Mostraremos como serão realizados os novos voos espaciais. Precisamos de muita ajuda e temos muitos buscadores de conhecimento que são arrogantes e que acham que sabem tudo. Mas todos aprenderam no mesmo lugar. Temos que mudar essa atitude de pensar que se você fizer uma pequena alteração em algo, então você é o dono da tecnologia. Isso não faz de você o dono dela. Estabelecemos uma empresa em um país, mas é para que toda nação se beneficie dela, e não apenas uma pessoa ou buscador de conhecimento que agora acha que deveria ser o dono dela. Se você opera nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália e em outros lugares, a Fundação Cash ela financiou esses projetos para toda a nação e não apenas para uma pessoa. Mesmo que você tenha desenvolvido uma pequena parte disso, o trabalho ainda foi parte de todos os outros buscadores de conhecimento que o ajudaram a fazê-lo. Nossas empresas são constituídas de forma que os direitos intelectuais pertençam à Fundação Cash e coletivamente à raça humana. Mas é claro que você pode ter alguns benefícios pelo que fez e pelas descobertas que fez, desde que seja usado para o bem de todos. Não é porque você acha que comprou e agora você acha que é seu. Faz parte da colaboração com a Fundação Cash e estamos criando empresas derivadas ou spin-offs, mas elas precisam seguir o ethos que propomos. Coletivamente, buscadores de conhecimento tornam-se parte da propriedade coletiva da Fundação Cash. O conhecimento é de todos nós. Poderíamos processá-lo judicialmente, pois somos detentores da patente. Mas queremos que você faça parte de nós e é por isso que estamos lhe dando espaço para avançar com a tecnologia. Mas lembre-se de que você não é o dono. É de todos nós. Haverá alguns benefícios por meio das empresas spin-off. Estamos criando uma nova estrutura para a vida. A energia de uma maçã estará disponível por um centavo nos aplicativos da Fundação Cash. Temos que garantir que tudo esteja correto para termos uma estrutura sólida para o futuro. Temos que estabelecer as bases para as empresas spin-off para que não criemos os ladrões do futuro roubando tecnologia de um país para outro ou de uma empresa para outra. Isso tem que permanecer dentro da alma e dentro da estrutura para que continue correto. Nossa conduta agora criará os ladrões do futuro ou para as pessoas que participarão no futuro. Se você ajudar a criar um produto com outros buscadores de conhecimento, mas um buscador de conhecimento apresentar o produto, o benefício desse produto ainda pertence a todos vocês. É por isso que ensinamos a todos juntos a compartilhar. Vocês precisam se comportar da mesma maneira com sua comunidade e sociedade. Quando compartilhamos, desfrutamos de fazer parte disso, mas quando não compartilhamos, então temos a sensação de possuir e controlar isso. O conhecimento da criação foi dado livremente e gratuitamente a todos. Mas se vocês tentarem possuí-lo, então perderão. Temos uma necessidade urgente de contratações imediatas. Precisamos de pessoas que entendam de vendas internacionais, vendas na China e que saibam fazer marketing. Ofereceremos todo o apoio necessário para que você traga as tecnologias mais recentes e os contatos mais atualizados para os mercados mundiais. O ponto fraco da nossa estrutura é a equipe de vendas. Precisamos de especialistas com conhecimento em vender a tecnologia para governos, indústrias e pela internet. Se você é um buscador de conhecimento e influenciador, entre em contato conosco, precisamos de você. Tudo está pronto e teremos vários novos produtos chegando ao mercado. Precisamos de pessoas que possam assumir a liderança e levar isso adiante. Você pode comercializar o novo produto Cosmo, que é melhor do que o bio orgânico, como uma tecnologia que pode mudar sem afetar nada mais. Estamos abertos a discutir a criação de spin-offs com as universidades e como isso pode ser feito. Isso será realizado a partir da cidade espacial na China. Precisamos de pessoas com um histórico que comprove sua capacidade de fazer isso. Você não precisa ter um nível de formação acadêmica certificado. Queremos concluir a primeira fase de estabelecimento das bases para as unidades de industrialização em diferentes aspectos de aplicação até o final de julho. Isso significa que se tivermos estabelecido a base correta, tudo mais poderá ser expandido rapidamente. Esperamos empregar 3 mil cientistas em 2026 e 2027, trabalhadores neste local também. A partir de agosto entraremos na segunda fase, que consiste em testar as spin-offs até janeiro. Depois de mostrarmos que isso é viável, passaremos o projeto para o marketing. Levou anos para construirmos a estrutura da Fundação Cash China, Mark Ray, a fabricação e vendas da Fundação Cash na Áustria, e vamos operar por meio desses canais durante o primeiro ano. Todos os produtos serão lançados nas três plataformas simultaneamente. Toda pesquisa e desenvolvimento será transferida para a China, onde temos um grande investimento. Em janeiro, o governo nos entregará os prédios, e então o processo seguirá adiante. Em breve, a sessão de ervas da medicina tradicional chinesa será iniciada e haverá um teste de piscicultura, no sistema hídrico das plantas. Os peixes se alimentarão da mesma água em que as plantas são cultivadas. Isso deve reduzir o tempo de colheita pela metade. Os peixes se alimentarão da energia do universo. Não há diferença entre alimentar um peixe e uma planta. Temos um tanque de cerca de 200 mil litros para os peixes. Mostraremos isso no próximo vídeo. Ainda precisamos de muitos especialistas em IA que possam nos apoiar tecnologicamente e desenvolver a mecanização completa desse sistema por meio de nosso sistema de computadores. Tudo está alinhado com uma nação, um planeta, uma raça e uma indústria. Espero que vocês se juntem a nós e em breve veremos o que o futuro nos reserva. Pergunta para o Sr. Cash. Vários agricultores da Romênia gostariam de saber quais são os passos necessários para estabelecer uma colaboração com a Fundação Cash. O Gianni tem trabalhado de diferentes maneiras com a tecnologia junto a esses agricultores. Sr. Cash responde. Entendo. Eu estive na Romênia por algumas semanas este ano e voltarei no verão por 2 semanas. A Fundação Cash comprará terra perto da fronteira com a Ucrânia em 2026. Providenciaremos a cooperação para licenciamento e certificação. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre seu trabalho na Romênia. Eles também estão analisando terras agrícolas no Texas, onde o lençol freático foi drenado e a seca está fazendo com que os agricultores se mudem. Eles estão realizando alguns testes na China em áreas desérticas onde a tecnologia pode fazer chover. Se você é um buscador de conhecimento do agricultor nos Estados Unidos e gostaria de se juntar à Fundação Cash e fazer parte da Mark Ray, entre em contato conosco. O único problema que temos é que não podemos controlar a intensidade da chuva e às vezes ela fica fora de controle. Isso pode causar furacões e problemas enormes. Temos que aprender a controlá-la. O valor de mercado disso ultrapassa 3 trilhões em todo o mundo. Vamos centralizar tudo em um único lugar. Se você nos escrever, não escreva nada mais do que 5 linhas, pois não vamos ler mais do que isso. Você precisa resumir. Se for algo que nos interesse, responderemos rapidamente. Se o Sr. Cash se interessar, as coisas vão andar muito rápido. No momento, estamos conduzindo cerca de 15 projetos. Não perdemos tempo. Assim que obtemos os resultados, ampliamos a escala e isso vale tanto para a agricultura, quanto medicina, bem-estar, energia, quanto para as demais áreas. Se estiver dentro do nosso programa, vamos trabalhar nisso agora ou talvez daqui a 5 anos. Agora, quando trabalhamos com governos, criamos uma estrutura excelente na qual lhes damos acesso aos resultados de nossa pesquisa e a confirmação de outros governos com os quais já trabalhamos. Porque se eles acessarem a internet, verão todo o lixo e besteira e as mentiras escritas sobre nós lá. Agora eles podem ter acesso a informações confidenciais não abertas ao público. Existem alguns relatórios que não podemos mostrar ao público. Eles podem verificar com o governo chinês se existe um trabalho como o que fazemos com eles. Recebemos colaboração de 2 governos nos últimos 7 dias. Uma das nações aceitou um acordo verbal para o uso das moedas cash para dezenas de milhões de seus cidadãos. Eu seguro uma ponta deste enorme tapete e ele tem muitas pontas. Se você acha que é forte o suficiente para segurá-lo, venha se juntar a nós. Mas se o seu ego, dinheiro, posição ou o que quer que seja for maior do que nós, então nem se dê ao trabalho. Se você é como nós, então trabalhe conosco. Nosso trabalho se desenvolve principalmente em 3 continentes, Fundação Cash China, Fundação Cash Áustria, que é a nossa base e não vamos mudá-la no momento, e a Mark Ray, que é o nosso carro-chefe financeiro mundial. Precisamos manter a Fundação Cash da China e a Mark Ray no mesmo barco para que as 2 superpotências trabalhem conosco da maneira certa. Além disso, temos o belo país do Irã nos dando total apoio para levar as novas tecnologias para a prática. O resto tem que seguir o seu curso e veremos como isso se desenvolve. Sejam tão flexíveis quanto o vento no ar, pois é assim que a energia do Criador é. Temos que ajustar cada sapato para que fique confortável. Pergunta para o Sr. Cash. O livro escrito por Jim da Austrália chamado Futuro da Agricultura seria interessante para muitas pessoas neste momento. Onde podemos comprá-lo? Sr. Cash responde. Fale com o Jim. Ele é o que vende ele. Aconteceu algo com as publicações entre a Austrália e a Fundação Cash. Eu tenho que investigar um pouco sobre isso. Quando fomos defraudados, muitas nossas estruturas apareceram de repente e muitas contas bancárias tiveram que ser transferidas. Uma das empresas me disse, não me lembro se foi a Microsoft ou a Apple, que elas já estão guardando dinheiro para nós há 4 anos porque nossa conta foi transferida. Jim da Austrália tem nos apoiado fortemente em todos os aspectos, vamos descobrir a sua ação. Todos os produtos da Fundação Cash estarão em um único site. Você poderá comprar produtos Cosmo e estamos conversando com fabricantes de camas e móveis para que você possa receber os campos sentado em uma cadeira e há uma estrutura de produção de água, etc. Leva tempo para organizar tudo isso. Sofremos um grande revés por volta de 2021, quando os bancos nos defraudaram em dezenas de milhões, mas agora estamos de volta a todo vapor. Temos que ter cuidado para não falar muito sobre isso. Avisaremos quando terminarmos o trabalho, então eles não poderão interferir. Precisamos organizar o grupo de educação que começou há alguns anos. Lembre-me de que havia uma senhora grega que estava organizando os ensinamentos. Então, por favor, entre em contato conosco com urgência. Estamos montando a escola na cidade espacial para os filhos dos cientistas que se juntarão a nós. Se você tem experiência com educação, entre em contato conosco. Queremos oferecer ensino para idades entre 18 meses e 18 anos. Trabalharemos com base no método Montessori. Estamos fora da estrutura do governo chinês. Seus filhos passarão pelo sistema de ensino médio para que sua educação seja compatível em qualquer lugar do mundo de onde vocês venham ou para onde vocês se mudem. Se você já ensinou a produção de GANs, nós o traremos para a China para se tornar um professor ou um professor de apoio para a nossa tecnologia nas salas de aula. Se você tem experiência em como fazer GANs, cultivar plantas e conhece a diferença das energias, entre em contato conosco. Esperamos ter de 400 a 1.000 filhos de buscadores de conhecimento nas escolas da Fundação Cash. O currículo incluirá tanto o lado físico quanto o lado da energia, a tecnologia GANs e tudo mais. As crianças serão educadas na mesma área em que os pais trabalham para que a família permaneça unida, se divirta e possa até mesmo almoçar junta. Se estamos tentando unir as nações, precisamos primeiro ser capazes de manter as famílias unidas. Esse é o meu ethos. As crianças verão a tecnologia sendo desenvolvida como parte da sua educação. O sistema escolar Montessori se baseia em ensinar as crianças a serem responsáveis por sua própria educação com o que gostam de fazer. Muitos buscadores de conhecimento tinham dúvidas aqui sobre a maneira correta de realizar os exercícios de limpeza linfática ensinados na semana passada. Foi mostrado na tela aqui um folheto sobre isso. O Sr. Cash não deu uma resposta direta sobre qual é a maneira correta. Em vez disso, ele ensinou a essência do seu significado. O grupo da Fundação Cash Brasil enviou ao Sr. Cash o folheto que eles fizeram. Aqui uma observação. O Sr. Cash disse ao Rafael que no primeiro movimento as pernas ficam para cima e os braços esticados. E no segundo movimento os braços ficam para cima e as pernas esticadas. O Sr. Cash diz, explicamos sobre esse exercício na primeira parte do ensinamento de hoje, caso tenham entendido. É para isso que estamos caminhando com os ensinamentos. Não se trata de postura física. Se vocês acham que isso é o mais importante, então significa que vocês não entenderam. Trata-se do ritmo da respiração que une a fisicalidade à alma. É importante entender o que esse exercício faz. Quando você se deita, entre em contato com o chão. Mas por que você não faz isso na grama do jardim? Você não precisa fazer isso 10 vezes por dia, basta 3 ou 4 vezes por mês. Quando você tem contato com a terra, ela te carrega diretamente. É melhor do que colocar um tapete no chão, etc. Você pode apoiar os pés em uma árvore e deitar na grama. Quando você respira, imagine que está fazendo isso através do sistema linfático. Então você verá a diferença. Mais tarde você pode comparar isso com fazer o exercício no piso de concreto de um prédio e sentir a diferença. Você está vivendo a natureza do universo. Mais tarde vamos nos aprofundar nessas posturas nos próximos workshops. Queremos que vocês entendam para que não apenas copiem o que dizemos. Quando você precisa copiar, então você se torna só mais um macaco copiando. Tente entender o propósito do exercício, então ele se tornará parte da sua vida e não apenas algo que você faz. Nas próximas sessões de voo mensal, vamos apresentar tudo aos poucos. Isso deve se tornar uma parte natural da sua vida. Não se trata de uma moda como correr ou qualquer outra coisa. Alguns dos corpos mais danificados saem das academias, mas eles parecem e pensam que são os mais em forma. Você não precisa fazer exercícios estúpidos e pagar milhares de euros para ficar em forma. A vida do homem é como uma árvore ou uma torre. Você tem que entender o que a árvore precisa, de onde vêm suas raízes e como ela se mantém ereta e qual é o propósito dela. Você vai ser uma gueixa que vive apenas para agradar os outros? Quando você não tem dinheiro para pagar a mensalidade da academia, sua saúde desmorona. Onde quer que você esteja, você pode fazer os exercícios. Faça o que você se lembrar. Não é preciso fazer tudo. Quando você tem uma alma saudável, você tem um corpo saudável e seu físico se torna perfeito. Mas quando a base está errada, quando a comida e a energia que você ingere estão erradas, você cria uma base errada. Então, mesmo que pareça saudável por dentro, você não está saudável. Você tem que aprender a se alimentar da maneira correta e como se livrar dos venenos que você ingere para que eles não se tornem parte do sistema linfático. Você precisa aprender a eliminar as células danificadas do corpo. Elas não saem pela urina ou pelas fezes. Você precisa aprender a se livrar delas pelos mesmos órgãos pelos quais entraram. Pelas mesmas vias pelas quais entraram, você precisa deixá-las sair. Essa é a única maneira de limpar a linfa. O próximo passo é entender como fortalecer o corpo desde a base dos músculos até o topo. Você tem os ossos, os pequenos tecidos musculares e então os grandes tecidos musculares. Na academia você trabalha apenas os grandes músculos. Você precisa aprender a fortalecer os pequenos músculos na parte inferior, pois eles são a base para os grandes músculos na parte superior. Se você fortalecer a base, ficará saudável e não importará se vai à academia ou não. É isso que vamos ensinar a vocês. Como os alimentos certos obtenham a energia correta do universo e alcancem um equilíbrio psicológico. Uma fisicalidade saudável é quando os músculos são cuidados corretamente e então a parte psicológica fica equilibrada. Músculos saudáveis são a chave para uma fisicalidade saudável e para a psicologia. Todos os outros exercícios são só para se exibir. A maior piada são aquelas pessoas que saem correndo pelas rodovias e pela cidade, onde respiram toda a poluição e acham que são saudáveis. Esses são alguns dos lugares mais tóxicos do mundo, e todos eles acabam tendo câncer mais tarde. As pessoas dizem, ah, eu tenho uma alimentação saudável e só como vegetais, mas por que eu fico doente? É porque você está sempre correndo na poluição. Quando você cuida de si mesmo, você tem que fazer isso de uma maneira fundamentalmente correta. Quando você se alimenta, seu corpo elimina os resíduos da maneira correta. Você também deve manter a linfa limpa e manter sua vida física e suas emoções limpas também. Aqui o Sr. Cash conta novamente como ele sobe um lance de escada sem dificuldade enquanto os jovens ficam ofegantes e sem fôlego. Isso significa que eles não estão em boa forma internamente. Ele não faz todos os exercícios sofisticados do Sr. Cash, mas ele sabe como controlar lentamente seu corpo internamente. Aqui o Sr. Cash conta uma história pessoal de 5 anos atrás, quando seus médicos fizeram uma ressonância magnética e disseram que ele precisava de uma prótese total do joelho com titânio. O Sr. Cash disse que não precisava disso, ele só queria saber se havia algum problema estrutural com a ressonância magnética. Agora, 5 anos depois, o Sr. Cash ainda corre bastante em alta velocidade. Ele fez outra ressonância magnética na China como parte da pesquisa e ele ainda precisa da substituição do joelho, e ele não sente os danos. Isso porque nós olhamos para o estado da matéria, mas ele caminha através do estado da energia. Ele pode andar por mais de 50 anos. Saber como fazer algo é mais importante do que simplesmente fazê-lo. Você não precisa correr uma maratona, você pode fazer alguns exercícios em casa e isso tem o mesmo valor que correr 3 maratonas e você nem sequer mover um dedo. Esse é o propósito dos ensinamentos e a razão pela qual lhes ensinamos sobre a alma, a energia universal, os raios cósmicos e tudo isso. Agora estamos ensinando sobre o corpo do homem, que é o seu universo. E é tudo muito simples. Primeiro observe o que você come, a maneira como come e quais efeitos o que você ingere tem sobre seu padrão psicológico e as emoções que isso gera. Se você conseguir entender isso direito, você pode se livrar dos remédios. Então você precisa observar como alimenta sua alma e sua linfa, que é o que alimenta sua alma. Como não há sangue no cérebro, é a linfa que o alimenta. O médico diz que se você inclinar a cabeça a 35 graus, a linfa sai. É claro que agora você entende que o cérebro é alimentado pela linfa e não pelo sangue. E eles parecem não conseguir juntar essas duas coisas. É mais importante limpar a sua linfa porque o líquido no cérebro pode causar depressão, ansiedade, Alzheimer, alegria, felicidade e tudo mais. Vamos ensinar essas coisas a vocês nos próximos 21 workshops. Depois tentaremos ver se no workshop de número 666... podemos quebrar o tabu do homem e trazer o conhecimento da paz. Vamos ver se conseguimos alcançar isso. Nessa altura, a maioria de vocês já deverá ser capaz de compreender sua alma, seu funcionamento e sua posição, e como podem viver uma vida perfeita. Então disponibilizaremos os aplicativos da Fundação Cash para fornecer a vocês a energia de uma maçã em vez de matá-la. Assim, a vida na Terra se tornará como a agricultura na Sicília, onde os custos de mão de obra são muito altos, então as laranjas apodrecem nas árvores porque não há ninguém para colhê-las. As árvores não morrem e ainda dão frutos no ano seguinte. As árvores mostram sua beleza e o homem aprecia vê-las sem precisar comê-las. É assim que a vida deveria ser, e isso é bom. Elas não estão lá para que as colhamos. Estão lá para que desfrutemos da energia e da beleza de serem elas mesmas. Por 1 centavo você pode comprar a energia de uma laranja no aplicativo da Fundação Cash e terá o sabor e a emoção dela e você alimenta a alma e a alma dá a textura que você deseja. Eu vou ensinar a vocês como fazer isso nos próximos workshops. Anunciaremos as sessões mensais de voo para alimentação e vocês já experimentaram isso quando colocamos as imagens do mel e da lavanda na tela. Agora vamos explicar como fazer isso com a outra parte. Todos vocês podem ter o que quiserem, enquanto estiverem conectados ao nosso sistema, e isso tornará um aplicativo. Então nenhuma criança passará fome no planeta porque todos têm um celular. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia nos dar mais algumas dicas sobre como confinar apenas os campos e ou raios de Ungans dentro de um recipiente vazio? Você poderia nos explicar um pouco mais sobre as características que tal recipiente deveria ter para manter os campos em seu interior? Qual seria o material ideal para o recipiente? Sr. Cash responde. Tenho que escolher minhas palavras com muito cuidado aqui. Aqui o Rick diz, isso remonta a 15 anos atrás, quando começamos o Cash Plasma Reactor Group, e uma das primeiras coisas que você nos disse foi que é preciso manter o plasma longe das paredes do reator. Sr. Cash responde, sim, exatamente. Aqui o Rick diz, e a única maneira de fazer isso é ter um material que se comporte como plasma. Então a luz repele a luz, de certa forma, e você pode, com o interior nano revestido, fazer coisas com isso. Sr. Cash diz, é assim que se faz, e se as paredes do recipiente tiverem um campo de ordem superior ao que está dentro do recipiente, isso o manterá afastado das paredes. É como com aqueles copos de dupla camada, se os campos da camada externa forem mais fortes do que os da interna, então você consegue contê-lo. É preciso ficar atento a vazamentos, porque uma vez que a energia está contida, ela se conecta à estrutura do recipiente. Um dos melhores recipientes para conter campos é o vidro. O plástico se conecta e se liga ao exterior porque é a ligação carbono-hidrogênio. O plástico é a pior coisa para conter GANs, mas todos nós o usamos, até mesmo os laboratórios da Fundação Cash. O melhor é o vidro, por causa das conexões de campo. Outra maneira é usar certos óleos, mas há uma maneira muito específica de criar esses óleos. Começamos a produzi-los em nossas fábricas porque é o próximo passo e usamos materiais diferentes. As portas das fábricas da Fundação Cash estão fechadas ao público, nem mesmo nossa equipe tem permissão para entrar. No passado era como um zoológico, qualquer pessoa podia entrar e ver. Porque quando as pessoas entram, elas não entendem o que vem e falam lá fora e isso causa confusão para nós. Desenvolvemos tecnologia especificamente para certas tarefas que não são de domínio público. Alcançamos 60% da nossa meta. Produziremos um produto de óleo refinado diretamente da atmosfera e mostraremos isso pela primeira vez na parte de piscicultura. Vamos criar vida tanto para as pessoas verticais quanto para os animais no mesmo compartimento. Não haverá alimentação. É compreender o movimento dos campos e a contenção surge dessa forma. Você precisa entender o que deseja conter, a maneira como deseja contê-lo, e então você precisa de um recipiente com uma força de campo maior do que aquilo que deseja conter, e essa é a chave para isso. Se você tem um campo magnético gravitacional de 100, então seu recipiente deve ser 120, não 80, caso contrário haverá vazamento. Quando você dorme, a energia cai na circulação sanguínea e se abre assim uma brecha para onde a alma pode sair. É como o que eu chamo de sistema prisional europeu. Durante o dia você está na prisão da fisicalidade e à noite você fica livre. Quando a morte chega para a fisicalidade, então eu fico livre. Eu sei qual é a minha sentença porque eu tenho que amadurecer enquanto estou na fisicalidade, que leva cerca de 50 anos ou o tempo que for necessário. Quando a porta se abre, eu me despeço da fisicalidade e minha sentença está cumprida. A alma do homem é um prisioneiro da fisicalidade e tem que esperar até que sua sentença termine. Você chamou isso de morte, nós chamamos de nascimento de uma nova vida. Você tem que cumprir a sentença. É a alma que decide a duração de pena da prisão e o quanto você amadurece para o nível superior. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode se libertar dessa prisão do pecado que a alma impõe a si mesma? Como isso é possível? Sr. Cash responde. O problema é que nada é pecaminoso ou é pecado. A palavra pecado foi criada pelas pessoas religiosas para sugar você de seu poder. Você chama isso de pecado, mas você precisa entender por que chegou a esse ponto de ser um pecador. Que lição você aprendeu com isso e que evolução isso lhe trouxe e para que dimensão isso o abriu? E nesse processo, quantas almas você tocou? Isso permitiu que outros abusassem de você? E é daí que vem a palavra pecado. É um controle. A emoção da palavra pecado foi criada por quem quer controlar você e mostrar que é superior a você. Aqui o Sr. Cash volta a explicar sobre a doença de Parkinson, já que eles realizaram muitas pesquisas sobre o assunto. O que ele está dizendo aqui não é teoria. Falaremos sobre psicologia por trás disso mais tarde. Na cultura humana, um casal vive junto, tem e cria um filho perfeito e forma uma família perfeita. O casal se casou aos 20 e poucos anos, teve filhos e teve uma vida linda juntos. Então a mulher entra na menopausa por volta dos 40, 45 anos e o homem arranja uma amante e começa a ter casos fora do casamento. E você chama isso de pecado. A punição vem da alma porque nada fica oculto dela. Mas se você compreender a causa, então poderá educar o homem e a mulher para que não permitam que chegue a esse ponto. Eles podem decidir resolver o problema juntos e assim não cometem pecado. Não haverá motivo para agir errado. A razão pela qual isso acontece é que a mulher entra na menopausa por volta dos 40 anos e perde o interesse pelo sexo. Menopausa significa que você coloca o homem em pausa, porque seus hormônios estão mudando. O problema é que você não explica a verdadeira situação ao homem e ele está preparado para uma vida sexual ativa, mas acaba não tendo nada. Mas eles não conversam sobre isso, isso leva a mal entendidos e frustração, então o homem vai procurar fora, e isso é algo que deveriam nos ensinar na escola, na verdade, que é como viver a vida. Em vez disso, eles só ensinam matemática, física, química, etc. Deveriam ensinar como viver, como se alimentar corretamente, o que acontece quando nos apaixonamos, como ser uma mãe perfeita e criar um filho perfeito, e como compreender nosso parceiro quando ele passa por certas emoções. Ensinamos todo tipo de bobagem, exceto como viver a nossa vida corretamente. Ficamos cegos e temos que descobrir por nós mesmos. Os casamentos que dão certo são aqueles em que os parceiros compreendem as emoções e as mudanças um do outro. O homem tem necessidades sexuais que precisam ser satisfeitas de alguma forma, e eles precisam resolver isso juntos, se separar ou sofrer de doenças como Parkinson. Também pode acontecer que uma mulher dê uma linda menina ao seu marido como filha, e então fique com ciúmes por ele amá-la tanto e a ponto de tentar destruir a criança. Os pais podem fazer isso com os filhos também. Então criamos o câncer com o nosso próprio comportamento. Não nos ensinam essas coisas na escola. Temos que compreender a psicologia, a fisiologia e a emoção da vida. Assim não haverá tantos divórcios, porque escolheremos e nos apoiaremos mutuamente com sabedoria. Não haverá tantos problemas psicológicos, nem demência e Alzheimer, em que queremos esquecer as coisas erradas que nos foram feitas. Emocionalmente, criamos essas coisas em nós e depois colocamos um rótulo nelas. Se nos ensinassem a viver corretamente, não precisaríamos cometer pecados. Nós os entenderemos. É a mesma coisa se aprendermos como podemos extrair energia do espaço, da condição do buraco negro da alma do homem, então não precisaremos matar. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre como os vegetarianos matam mais almas. Está cientificamente comprovado que cerca de 80% dos homens passam pela menopausa antes das mulheres. O corpo dele muda de marcha e a mulher pergunta: "Você ficou impotente?" Mas ela fica com ele. Porém, quando ela passa pela menopausa mais tarde, ele procura outra pessoa. Se compreendemos o ciclo da vida, não haverá pecadores, pois entenderemos como não criar as condições para que o pecado surja. Assim como o governo chinês não permite que se criem as condições para o crime, quando a sociedade satisfazer todas as necessidades, não haverá mais motivo para o crime. Aqui um buscador de conhecimento perguntou se um desvio de septo do nariz impede que a alma do homem seja alimentada. O Sr. Cash disse: "Não, você automaticamente respira pela boca. Há muitas coisas a entender sobre o nariz e isso trará uma mudança de dimensão. Ensinaremos isso no futuro. Se você misturar coisas diferentes no corpo, terá reações diferentes. Se você respirar profundamente pelo nariz e ao mesmo tempo criar um certo ruído ou murmúrio, como esse murmúrio que os monges fazem, você pode alcançar a iluminação. Mas é preciso controlar a respiração de uma maneira muito específica. Você começa produzindo hidrogênio em vez de oxigênio nas suas cavidades nasais e é uma mudança de CO2. O murmúrio ele cria uma vibração e uma conversão do que você chama de energia sonora e isso conecta tudo de uma maneira diferente. Cientificamente, o oxigênio diminui seu nível e na parte de trás da garganta o nitrogênio se converte em nitróxido e cria uma limpeza específica e uma emoção que ilumina o homem. Se você tiver o nariz entupido, você pode fazer um murmúrio. Então seu sistema imunológico não precisa de nada. A deficiência imunológica é uma piada. Você precisa entender por que o corpo criou partes por toda a parte e quais são os propósitos de cada uma. Nosso corpo ele converte som em energia que alimenta a alma do homem. É por isso que algumas músicas não precisamos ouvir, basta sentir a vibração delas. Se você respirar de maneira sistemática e mudar o tom do murmúrio, isso pode criar muitas coisas. Tudo tem um ritmo. Não precisamos comer, não precisamos matar, porque sabemos como fazer isso. Mas é mais fácil negar isso. Se você viajar comigo, às vezes eu simplesmente fico sentado ali e não faço nada, mas eu estou controlando o que eu preciso controlar internamente. Eu estou me exercitando, mas você não percebe. Posso estar sentado no carro sem fazer nada enquanto você corre ao meu lado na calçada, e ainda assim eu estarei me exercitando mais do que você, porque conhecemos as técnicas da vida. Se você comer algo que gosta e conseguir lembrar da emoção disso, você pode recriá-la em seu corpo, mesmo sem aquela comida específica ali na sua frente. O prazer ele fica registrado, então você pode praticamente imitá-lo. Pode ser uma comida, uma emoção, uma pessoa ou um cheiro. Seu corpo tem essa capacidade, mas você precisa usar a linfa e conhecer o processo de como a linfa funciona, então você pratica isso. Em seguida, o Sr. Cash contou uma história de como ele comeu uma comida especial na Itália, mas nunca mais conseguiu encontrá-la. Mas ele se lembrou da emoção que sentiu, e quando comeu uma comida semelhante, ele recriou essa memória da emoção em si mesmo e teve a mesma experiência maravilhosa de comer aquela comida. Nós ensinaremos isso a vocês. Vocês precisam estar cientes e fazer parte de como comem, da frequência com que comem, da combinação de energias que criam e do que isso faz para permitir que usem sua linfa. Vocês usam sua ingestão física para controlar sua linfa e usam sua respiração para direcioná-la. Entre agora e o workshop 666, vocês devem ser capazes de fazer muitas dessas coisas com prazer. Anunciaremos em breve as próximas sessões de voo mensal e quantos de vocês quiserem podem se juntar a nós. Vamos explicar como fazer isso. Vocês não ficarão sentados em silêncio como nas sessões anteriores. Desta vez haverá uma confusão de ruídos e atividades. Espero que gostem. Quanto mais vocês vierem, mais barulho farão, de modo que isso se torne uma conexão com a sua alma, com a sua linfa e não com seus ouvidos e seu sangue. Aqui o buscador de conhecimento diz: obrigado, Sr. Cash, por seus muitos anos de dedicação e por tudo que você compartilhou com a humanidade. Há vários anos temos usado produtos à base de plasma. Usamos apenas pequenas quantidades, mas os resultados das experiências têm sido notáveis. Em nossas experiências, esses produtos são únicos e oferecem qualidades que não encontramos em nenhum outro lugar. Também sabemos que muitas pessoas que optaram por usar esses produtos relatam melhorias significativas em seu bem-estar e qualidade de vida. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por seus esforços contínuos em pesquisa, educação e compartilhamento de conhecimento. Obrigado pelo seu serviço à humanidade. Uma buscadora de conhecimento do Brasil compartilha também seu depoimento sobre o exercício da limpeza da linfa, e ela diz que fez o exercício da linfa 2 vezes e na segunda-feira conseguiu mover os joelhos com significativamente menos dor. E ela diz: obrigada, Sr. Cash. Fim do índice rápido do workshop 645.